Eu estou na linha agora com o secretário municipal de obras aqui em Foz do Iguaçu, secretário Ivan Lincoln Oeda. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vamos falar a respeito aí da Felipe Wantcher, né, uma das avenidas principais de circulação, bairro centro, aqui na cidade de Foz. Tem um prazo aí para até amanhã acontecerem a conclusão das obras de duplicação ali. Como é que está essa situação, secretário? Ali, na realidade, a conclusão da capa e da sinalização horizontal vai ser feita até amanhã. E aí, algumas inconformidades que a Caixa Econômica apontou, nós temos um prazo aí de mais 60 dias para fazer essas modificações. Portanto, até amanhã, o que é para ser concluído é justamente esse trabalho de recap, de instalação ali do asfalto, sinalização horizontal, ou é a sinalização vertical? O que é que vai ser feito ali? Isso, sinalização horizontal. A vertical ainda tem alguns trechos que tem que definir lá com o Fostran, mas na sequência também já serão colocadas. Então, a parte mais crítica do projeto a gente consegue encerrar até amanhã. E eu passei ali pela Felipe Wantcher no sábado à noite, eu vi também que tinha algumas placas ali de, né, da Sanepar colocando, fazendo alguns trabalhos por ali. Isso aí já está concluído? Como é que está agora? Então, essa programação da Sanepar, na realidade nós não tivemos um aviso prévio da Sanepar, então eu não sei qual é o tipo da obra ali. Mas não tem nada a ver com o plano de execução ali das empreiteiras. Uma vez concluído agora esse trabalho, né, que tem o prazo até amanhã, você disse aí que tem um prazo de 60 dias para adequações. Que tipo de adequação que vai ser feito ali, que já foi apontado pela Caixa e também até alguns moradores ali questionavam a questão de retornos, né, junto ao canteiro central. O que vai ser feito aí nesses 60 dias posteriores? São inconformidades, por exemplo, daquelas linhas de poste de transmissão, como alterar isso daí mais. Aí nós vamos ter que fazer algum ajuste na calçada e ciclovia. Ainda tem pendentes ali algumas desapropriações que vão ter que ser realizadas aí pela prefeitura, que o prazo é curto, né? Mas já todos os proprietários foram notificados e estão na fase de aceite dos valores. E alguns pontos ali que nós temos que definir, teve algumas alterações de drenagem que nós vamos ter que solucionar. Mas isso aí são coisas rápidas, né, para ser feitas. Ou seja, a boa notícia que temos para trazer aqui para quem passa por ali, para quem mora nas proximidades, é que, digamos assim, a fase mais difícil já passou, agora realmente passou. Fase de adaptações? Isso, graças a Deus. A fase mais difícil já passou, a fase crítica do projeto a gente conseguiu finalizar, né, graças a Deus. E agora são pequenos apontamentos aí em relação à Caixa Econômica, finalização de cronograma, alguns ajustes de planilha, né? Mas isso é mais administrativo em si do que propriamente uma obra de engenharia, né? E o que é que podemos também informar aqui aos nossos ouvintes com relação às marginais da BR-277? Isso tanto a Sérgio Gasparetto quanto a Olímpio Rafaim. Como é que estão aí os estágios, as conversações para que essas obras possam ser finalizadas? A Sérgio Gasparetto já terminou a fase de asfalto, todo o asfaltamento dela. Agora nós estamos em tratativa aí com a Eco Cataratas em relação a finalização, que ainda até a conclusão ali do viaduto da Costa Silva, nós temos que deixar ela em mão dupla, né? E a Olímpio Rafaim teve dois apontamentos ali de solo mole, nós estamos aguardando aí uma manifestação técnica da empresa que fez o laudo. Portanto, para quanto tempo mais ou menos a previsão aí de término nessas obras? Então, a Sérgio Gasparetto, a previsão aí é mais 30 dias, conforme a liberação da Eco Cataratas. E a Olímpio Rafaim, nós temos uma prorrogação de prazo por mais 60 dias. Então, até final de março é o nosso cronograma ali na Olímpio Rafaim. Conversei aqui com o secretário Ivan Lincoln Oeda, secretário de Obras aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação na RCI. Eu agradeço. Um abraço, viu?